Vamos lá? Estamos no slide 41 de 120. Acho que não vai dar. Mas eu posso resumir. Slide 41 de 120. Hã? Cândida e antifúngicos. Mas vários com cândida e vários com fotos nojentas. Essa é uma delas, mas vocês não estão vendo direito o que está acontecendo, então não tem problema. Né? Mas quais são os exemplos agora em diante? Né? É, muito menos da parte celular, né, de características da infecção, mas mais do tipo de lesão que uma infecção por cândida pode gerar e algumas particularidades sobre aquele tipo de quadro, né, sobre a doença, né, que é causada. A gente viu então o sapinho, né? Na verdade a candidíase é orofaríngea, né? Então a candidíase afetou aqui a primeira parte do nosso sistema digestivo, né? E ela pode acometer na parte mais interna, né? Ela pode, né, se propagar para o esôfago, né? E isso é mais comum em pacientes HIV positivos, por exemplo, né, que não vão ter muitos sintomas, né? Talvez uma rara febre, né? Uma dificuldade de engolir, né? E com um diagnóstico até difícil, né? Qual o diagnóstico para esse tipo de quadro? Né? É uma endoscopia onde vai ser observada a lesão. Não sei se alguém aqui já fez endoscopia, eu, por exemplo, não fiz, mas o pessoal diz que é chato pra caramba, né? Apesar do medicamento para suavizar o efeito ser bem interessante. Bem potente, né? Bom, na pele, né, uma outra forma de candidíase, né, é a candidíase cutânea. Né, então, uma lesão na pele, né, com inflamação derivada do crescimento de cândida. O rompimento de barreira aí pode ser, por exemplo, o crescimento exacerbado da própria cândida ou um déficit na microbiota da pele. As espécies mais comuns, Candida albicans e tropicalis. Juro que essa foto foi a menos nojenta que eu achei, né? Mas se vocês tiverem curiosidade, depois vocês dão um Google em cutânea ou candidíase e aí vocês olham outras. E aí entra, onde afeta, né, pele, unhas e cabelo, né, entra aquela questão, né, do ambiente, né, favorecendo o crescimento de cândida, melhor dizendo, o microambiente, né, então são áreas úmidas, né, e então regiões de dobra, né, é comum, então, aqui no, como é que o nome diz em português? Tipo, underbook em inglês, como é que é o nome? Embaixo do seio, né? Entre os dedos, né, no períneo, né, e assim dobras em geral, né. Então até uma condição complicada para obesos, né, que tem algumas dobras e ali pode ter o crescimento de cândida. Maior frequência, né, HIV positivos e diabéticos. Outra forma de candidíase, né, ainda na pele, né, mas é a candidíase mucocutânea crônica. Qual é o principal diferencial? Né, não está localizada numa parte específica do cabelo. É uma candidíase na pele, em diversas partes da pele ao mesmo tempo. Acometendo a boca, pele, cabelo, unha, né, por um longo período. Né. Evento raro, né, e relacionado ao favorecimento do crescimento de cândida, né, por uma limitação, né, nos sistemas imunológicos do hospedeiro. Tem uma alta associação com problemas, né, de fundo endocrinológico. Exemplos: hipoparatiroidismo, déficit de hormônio crescimento, diabetes. Um dos quadros mais famosos, talvez o mais famoso, né, junto com candidíase orofaríngea, né, a candidíase vulvo-vaginal. É a segunda infecção vaginal mais comum, a primeira causada por bactérias. Em geral, né, Gardnerella vaginalis em associação com outras bactérias, já que ela sozinha, isso é curiosidade, né, já que ela sozinha não está diretamente relacionada à infecção. A estatística para candidíase vaginal é muito alta, né? Meio que 75% das mulheres em idade fértil, né, podendo apresentar um único episódio, né? Mas informalmente eu acho que esse número chega a 100%, né? É muito raro, né, uma mulher em idade fértil, pelo menos né, em alguns ciclos, né, que, de discussão, né, sobre esse assunto, né, que não tenha relatado pelo menos um episódio, né? Até metade desse número costuma apresentar recorrência. Uma sequência de eventos, né, relacionados à candidíase vulvovaginal, mais de 4 eventos por ano, aí já é considerado uma infecção complicada e aí merece atenção especial. Da mesma forma que as outras cândidas, uma reincidência de cândida, coisa muito comum, pode indicar um outro tipo de desbalanço, um desbalanço da microbiota, né, até uma doença de base que pode estar favorecendo o crescimento de cândida em algum lugar, e isso é um sinal até para o diagnóstico de outras doenças. Né? A cândida, então, está, né, em vários ambientes, né, a estatística que eu achei até modesta, né, que ela pode ser isolada em 10 a 20% de mulheres assintomáticas saudáveis. E a cândida está no epitélio gastrointestinal também. Já foi sugerido que uma das fontes de contaminação do tecido do epitélio vaginal é justamente a transferência, né, do fungo, né, da área digestiva para a área, né, para a área do epitélio vaginal. O mais comum, o patógeno mais comum é a candida albicans mesmo, que parece também, como no epitélio bucal, ter uma adesão às células desse epitélio, né, maior que espécies não albicans. E aí a gente começa até, de repente, um diferencial, né? Para candidíase de menor complexidade, né, candida albicans, para infecções invasivas, né, as candidas não albicans que ganham maior importância. Fatores associados à candidíase vulvovaginal: gravidez, uso de contraceptivos orais com alto nível de estrogênio, diabetes, uso de corticoides, antibióticos e dispositivo intrauterino. E a ligação da candidíase vulvovaginal com o hormônio, né, pode estar relacionada ao aumento no glicogênio, né, por conta por estímulo hormonal, que aí favoreceria, né, a alimentação do fungo, né, provendo a ele mais uma fonte de carbono, além de que os estrógenos, os hormônios estrógenos, podem favorecer a adesão de cândida por uma modificação no epitélio vaginal, e ainda levar à transição levedura hifa, então aí formando, né, estruturas que estão relacionadas à agressividade da infecção. Quando a gente relaciona, né, esses episódios de candidíase vulvovaginal com a microbiota normal ali da pessoa, né, existe um link em que sintomas de candidíase vaginal aparecem, né, durante ou após o uso de antibióticos de amplo espectro, sejam eles sistêmicos ou intravaginais, então aí iam depletar, né, a microbiota normal, que são os lactobacilos que estão ali, né, e aí favorecer o crescimento de cândida. O que é curioso é que essa correlação não parece ser a principal, já que nem toda mulher que toma antibiótico vai desenvolver candidíase vaginal, e se a eliminação seletiva de lactobacilos não necessariamente aumenta o risco para o desenvolvimento da doença. Mas existe um link, então, entre desbalanço da microbiota, proliferação de cândida, né, e aparecimento das lesões. Alguns fatores ambientais podem favorecer o crescimento do fungo local, e aí aquele negócio que a gente comentou, né, piscina, praia, o dia inteiro, roupa molhada, temperatura alta, né, então calor e umidade promovem o crescimento do fungo, né, e já foi reportado isso, né, inclusive roupas apertadas de baixa ventilação pulmonar, o que reforça que é uma super má ideia de você se vestir de X-Men na moda antiga por aí. Ainda mais, né, com esse sistema de, né, de superposição de roupas de baixo a calças compridas, né? Não faz muito sentido mais isso. outros fatores de base, né? Imunocomprometimento. E vocês viram que essa palavra que aparece em todos, quase todos os slides, né? Baixou o sistema imune, como que faz a festa. Juro que essa é a foto menos agressiva que eu encontrei da situação, né? Sintomas, né? Coceira, corrimento da pulso, ar viscoso, né? Irritação, odor ausente ou mínimo. Isso eu acho uma coisa curiosa, né? Quando a gente fala de infecção vaginal, pode surgir na mente assim, um odor desagradável, que é típico das infecções bacterianas. Não é uma característica principal. Mas na lesão, muito parecida, né, com o crescimento do fungo na placa, muito parecido com o crescimento do fungo na boca, né, colônias brancas formadas, né, no epitélio. Diagnóstico. Né, observação de... Oi? Não, eu ah, que está escrito ali, né? Mas a aparência, né? É branco, não tem... Né? Mas isso, se duvidar, nem foi... tem duas coisas aí, né? Isso é a descrição que fica muito comum, né? De repente, isso pode começar do paciente me explicando para o médico que ele está assim, não, pode ser uma secreção que parece, que é chicotagem, né? Ou o médico descrevendo para o outro, não, porque aí tinha um paciente, uma secreção que parece que é chicotagem, uma hora isso entra no livro. Então, assim, ninguém olha com que é chicotagem, né? Não como mais, né? Mas é um jeito de visualizar, né, o tipo de secreção de lesão. Bom, diagnóstico. Observação microscópica também da secreção. Aí, clarificada com hidróxido de potássio. Apesar da cultura ser indicada, né, novamente, né, como um comensal, candida albicans é um comensal do epitélio vagial, não significa dizer que tendo a cultura positiva vai ser uma infecção. Né? pH não é um indicativo de infecção, aliás, não é nem diferencial, né? O pH sob infecção e o pH normal é o mesmo, é 4, entre 4 e 4,5. O pH sobe, né? O pH vaginal sobe em infecções bacterianas e por tricomonas. Bom, outros tipos de candidíase. Candidemia e candidíase disseminada. Na candidíase disseminada, né, candidíase de aparência, né, geral, né, então quadros desses que a gente acabou de ver, né, em diversas partes do corpo, né, também apresentação de lesões, como essas de pele, né, como pintinhas, né, em regiões de inflamação. A candidemia, né? Então, a infecção no sangue, né? Que provoca, né, sintomas como choque séptico, né? Febre alta, né? Tudo isso. Né? E pode levar à disseminação em diversos órgãos. Órgãos, né, de pele, né? A órgãos internos, a cérebro, coração, olhos e até ossos. Então, não preciso nem dizer que é o quadro mais grave, né, possível para uma infecção por cândida. É quando ela está em diversos órgãos, né, e no sangue, né, no sangue, candidemia, em diversos órgãos, né, candidíase disseminada, né, e o comprometimento aí do paciente é muito grande, a ponto da mortalidade estar entre 40% e 60%. Ou seja, uma candidíase disseminada, uma candidemia, a mortalidade é duas vezes maior do que se esse mesmo quadro fosse causado por bactéria. Ainda dentro de formas complicadas, né, candidíase ocular, que pode ter contaminação direta, né, exógena, né, uma perfuração, um galho que bateu com cândida no olho e aí o fungo cresceu, né, ou endógena, a partir da candidíase disseminada, né, o fungo atingiu o globo ocular e ele causou a infecção. Bem difícil de tratar, né, pode ser necessária a injeção, eu não vejo nada mais agressivo de tratamento do que isso, a injeção de antifúngico direto no olho, né, ou um negócio chamado vitrectomia, que é a troca do humor vítreo, né, no olho. Eu entendi que é dentro mesmo. A perfuração é uma lesão, né, e com isso o fungo encontra um meio onde ele pode crescer, próximo à vaso sanguíneo, né, onde vai encontrar mais nutrientes. Ah, sem dúvida. raro também, né? Não é, não é para ninguém ficar andando de óculos de proteção agora no meio de candidíase oral, ocular. Mas é uma das formas que pode ocorrer, né? É um fungo hiper adaptado a gente, né? Então, bom, não só é comensal, né? Mas como então ele praticamente cresce em qualquer parte do corpo, dentro ou fora. Né? É de cabelo a coração, de cabelo a osso, né? Então tem candidíase. Lógico que então o mais difícil, né, é ele ter esse acesso. Mas como, né, com o avanço da medicina, esse acesso hoje é promovido como parte de tratamento, né, o controle passa a ser necessário. Dando outro exemplo de órgão atingido pela cândida, né? Candidíase no sangue, né? Em válvula cardíaca, né? No coração, desenvolvimento de abscessos no miocárdio, né? É tão raro, tão difícil de diagnosticar que o diagnóstico é feito pós-mortem, né? A pessoa morreu de candidíase disseminada, vai fazer autópsia, opa, estava no coração também, né? E onde, né? E aí um exemplo bem interessante desse onde esse avanço médico promoveu o crescimento de cândido, acúmulo de cândido, né? No uso de válvula cardíaca artificial. Aquilo ali vira um substrato, aquilo ali é um substrato onde a cândida cresce, e a cândida crescendo ali vai lá crescer, formar biofilme, dispersar e favorecer uma infecção mais agressiva, né, disseminada, né, e no sangue, uma candidemia mais agressiva. Onde é que entra a biotecnologia nisso, né, de vocês aí? Desenvolvimento de válvulas alternativas, né, construção de desenvolvimento de válvulas a partir de tecido de célula-tronco, por exemplo, né, tecido humano ou célula-tronco, né, tecidos que não vão, substratos que não vão promover a adesão de nenhum microorganismo. Cândida pode afetar o fígado também, né, diagnóstico por tomografia computadorizada, né, que mostra, né, lugares de lesão no fígado. E claro, né, que a cândida pega então os pacientes mais debilitados, né? A cândida que pode afetar, né, né, recém-nascidos por essa contaminação que a gente já conversou, né? Ou da infecção vaginal que ascende até a cavidade uterina, ou no nascimento, parto normal, da passagem do feto pelo canal contaminado, né? E aí desenvolveu algum tipo de lesão, né, desses mais agressivos de cândida. Agora, infecções de trato urinário. Quando a gente fala de infecção vulvovaginal, não sei se fica imediatamente claro que a infecção é na mucosa vaginal e não necessariamente no trato urinário. Não significa que vai comprometer, né, todo o sistema de micção ali, né, com a infecção. Então, na verdade, isso, apesar da infecção vulvovaginal ser bem comum, a infecção do trato urinário é rara, né? Aumenta quando, né, os índices aumentam quando, né, se faz uma análise hospital em pacientes, né, que estão com equipamentos de drenagem urinária, né, sondas, né, em que aí tem justamente uma superfície que pode favorecer o crescimento da cândida, e teve um momento, né, da inserção dessa superfície que pode ter carregado cândida, né, do profissional profissional do hospital, né, ou do próprio paciente, né? Cândida, por exemplo, como é que vem isso também, né? Que cândida são os patógenos mais comumente isolados em amostras de urina em CTI cirúrgico. CTI cirúrgico, o paciente vai muito provavelmente estar com sonda, né? Ele não vai ter controle, vai estar deitado, não vai ter controle fisiológico, né? E isso pode carregar a cândida para dentro do trato urinário. Olha só, oi. A cândida vulvovaginal, tem algum caso em que ela pode ser transferida para o trato urinário? Pode, sim, para poder, justamente, mas vai depender, vai ser bem raro, e vai depender de um procedimento desse, da inserção de alguma coisa no canal urinário. Ali, né, o canal vaginal, ele é razoável, né, o canal urinário, ele é micro, né, em comparação. Então, vai ser necessário quase que uma inoculação forçada disso para se promover. Por isso é o número aumenta, né, quando se analisa a população em hospital, que recebe acesso, né, que não está com controle fisiológico, que está acamado, né, e não está de fralda, né, ele vai estar com um, né, um... O nome é esse mesmo, né, Andreno, né, é a sonda urinária. Dreno é quando tem um corte pós-operatório, né? Para urina é sonda. Diagnóstico, então, para fechar, o básico é microscopia, né? Cultura importante de tecidos não, de lugares não estéreis, né? Fez a cultura da pele, na pele normalmente tem cândida, não vai ser o grande diferencial. Fez a cultura de sangue, líquido cefalorraquidiano. Líquido peritoneal, significa que tem cândida dentro de uma parte estéril do seu corpo. Isso vai ser um grande problema, é um diferencial. E essa cultura é feita, né, em infecções, em candidemia, né, em infecções de sangue, ela é feita. Uma forma de fazer ela a ponto de diferenciar espécies de cândida, né, é o uso de H com substratos, né, que vão ter corantes, né, e com a hidrólise desse substrato, a colônia adquire a cor ali liberada. Onde é que está o macete desse aí, a tecnologia nisso aí? Né? Diferentes espécies de cândida, né, então diferenciando cândida albicans, crusa, tropicalis, glabrata, essas espécies de cândida têm um perfil de assimilação de carboidrato diferente. Perfil de metabolismo de carboidrato diferente. Uma vai quebrar determinado açúcar ou não. Esses açúcares, eles foram tratados, né, com determinados tipos de corante, né, que permitem ainda o crescimento da cândida, e na quebra desse açúcar, esse corante é liberado. Quando esse corante é liberado, né, o meio e a colônia ficam da cor desse corante. E aí é possível, né, pela cor da colônia, diferenciar a espécie do fungo. Apesar de ser um teste, né, que vai dar uma bela caracterizada, né, em termos de espécie, do patógeno que está causando aquela infecção, né, a gente fica limitado ao tempo, né, de crescimento do fungo ali. Né. O diagnóstico ele não sai enquanto você não conseguir ver o fungo colorido na placa. Né, e esse tempo é de 36 a 48 horas. Você imagina, para um indivíduo que está na cama com febre, né, com infecção determinada, 2 dias é muita coisa. Então, outros testes podem ser utilizados. Agora, mais no caso das infecções sistêmicas e disseminadas, né, para identificação da infecção fúngica. Né, fungo tem na parede beta-1,3-glucana. E essa beta-1,3-glucana vai estar no sangue do paciente também. Ela pode ser identificada por teste sorológico, como um ELISA, por exemplo. Qual é o problema aí? Ele não é específico nem para gênero. Né? Lógico que cândida é o principal patógeno hospitalar, mas aspergilos também ocorrem. Né? Então, identificar a beta-glucana não vai diferenciar entre cândida ou aspergilos, ou fusarium, ou criptococcus, ou outro fungo. Qual é o problema aí? A gente vai ver o problema disso aí a gente vai ver na parte de antifúngicos. Vocês que já tiveram biologia molecular estão pensando, por que não faz um PCR? Porque o PCR tem um número alto de falso positivo. Não costuma ser o PCR a técnica de escolha, é uma técnica mais cara para diagnóstico. Né? Mas ainda tendo falso positivo, ela não vira uma técnica, ela não quer dizer, reforça que ela não pode ser uma técnica de escolha para o diagnóstico de cândida. Algumas tecnologias mais recentes, né, têm surgido para a diferenciação de cândida. Uma delas, né, é a hibridização, né, e observação por microscopia. Né, usa sondas, né, que vão encontrar fragmentos específicos de RNA ribossomal da cândida. Lembra no início da aula que a gente falou de como o pessoal diferencia, né, uma espécie da outra? E o RNA é uma região hiperconservada, né, então você... anelando, né, uma sonda, né, no RNA ribossomal, você está encontrando regiões muito específicas. No que você revela isso, você vê que determinadas. Você consegue identificar, então, dessa forma, né, qual fungo que é aquele que você está analisando. E assim distinguir, né, entre Candida tropicalis, né, Candida glabata, o cruz, o Candida albus e paracucilose, qual o fungo que você está olhando aí. E onde é que está a importância de identificar espécie específico, né, cada fungo. Antes, né, até comentar nisso, né, vocês notam que existe uma especificidade, mas não está ultra específico. A gente não tem esse método. Esse é um método recente, eu acho que de 2012 ou 2013, que vai definir, né, que é Candida albicans com certeza, que é paracucilose com certeza, entre todas as outras, né, com uma grande velocidade. Esse é o diferencial do Cromagra, por exemplo, né, da placa onde a colônia fica colorida. Esse é um método bem rápido. Você precisa ter o fungo ali, então aquele teu suave, você consegue isolar isso do sangue, aquilo vai responder, vai te dar a amostra. Né? E uma técnica rápida, né, que você realiza em poucas horas, você consegue responder a pergunta, qual espécie que está ali. Mas ainda uma lacuna, né, que aí cabe a biotecnologia resolver, né? Métodos de diagnóstico mais rápidos e mais eficientes para doenças causadas por fungo. Mas o que é importante aí? Né? Algumas espécies de cândida são naturalmente são resistentes, ou o que a gente chama de suscetível dose dependente. Ela é suscetível em doses altas de antifúngico. Então, para um tratamento que você daria, né, num paciente com determinada dose, já não funciona nesses fungos, ou nessas espécies, né, glabrata e cruz. Ou ainda, né, elas são já naturalmente alguns antifúngicos de escolha. Então, sendo necessário usar outro antifúngico. Em geral, esse outro antifúngico é mais caro e mais raro, você não utiliza ele de primeira. Então, e ainda tem um problema, né, o uso indiscriminado de antifúngicos, da mesma forma que antibióticos, pode levar resistência. Ninguém quer provocar resistência. Então, a estratégia de aplicar da administração de antifúngicos, ela é sempre muito pensada e muito controlada. Vai sempre do mais comum que tem, que funciona, até o mais caro, sempre evitando, né, uma administração incorreta que pode levar à seleção de algum fungo resistente. E não saber qual fungo está crescendo e deixar esse fungo crescendo no paciente 3 dias enquanto demora, né, o diagnóstico, isso é crucial, isso significa a vida ou morte desse paciente. E aqui é aquele slide que eu devia ter mostrado lá junto com o outro slide do perfil, né, no mundo de candidíase, né? No Brasil, né, não é uma prevalência de Candida parapsilose e glabrata. Né? Candida tropicalis e parapsilose são as principais, como Candida não albicans, né, no ambiente hospitalar. Bom, mas continuando essa história aqui do antifúngico, o que é importante, o que é crucial aí? O uso incorreto de antifúngicos, né, alguns fungos, como a Candida cruzi, por exemplo, é resistente a fluconazol. Fluconazol é um dos antifúngicos, é o principal antifúngico para o tratamento de cândida, é o antifúngico de escolha para iniciar o tratamento na maioria das condições. O uso de fluconazol numa infecção por Candida cruzi simplesmente não vai funcionar. Né? Por isso, um diagnóstico correto é importante para favorecer, né, a cura da doença. Qual o problema de se administrar um antifúngico que seria mais potente, mais novo, logo de primeiro? O contato, né, com antifúngicos, né, vai favorecer a seleção, vai até promover a seleção de espécies resistentes. Se ele já é um antifúngico mais raro, é um antifúngico que é de escolha só para casos mais complicados, né, no que surgem espécies resistentes, essas espécies se disseminam, a gente vai ter um problema de não ter nenhum repertório que resolva algumas infecções. Por isso, o controle, né, na hora da administração de antifúngico. E se a gente olhar uma tabela, né? Se a gente analisar uma tabela do perfil de susceptibilidade a alguns antifúngicos versus, né, os antifúngicos disponíveis, né? Então aqui a gente tem fluconazol, que é esse principal, itraconazol, que também é um azol, fluocitocina, que tem outro mecanismo, fotericina B, que causa lise na parede, né? E antifúngico que interfere na síntese de parede celular. Dependendo do antifúngico, né, o fungo pode apresentar já resistência a esse antifúngico. Tudo que não é S aqui indica que ou é suscetível, ou não é suscetível, ou é resistente, né? Ou pode ter resistência, né? Ou já foi detectado algum com resistência. Então, enquanto uma infecção com Candida glabrata, Cruzi, Lusitânia, por exemplo, né, muitos antifúngicos, a maioria dos antifúngicos que a gente tem à disposição não são necessariamente eficientes. Aí eu aproveito para entrar no assunto de antifúngico em si, né? Vamos pegar um pouco da teoria de antifúngico, né? Mecanismo de ação, como funciona e até a aplicação desses antifúngicos. Seria lindo, né, se existisse um antifúngico, né, que tem amplo espectro de ação, então funciona em diversos fungos, farmacocinética favorável, ou seja, né, facilmente distribuído pelo corpo. Né? Contei para vocês que na infecção de olho, né, o tratamento é injetar antifúngico direto no olho. Né? Significa que o antifúngico não chega lá. Não adianta eu tomar, né, nem via sanguínea, que o antifúngico não vai chegar onde ele tem que atuar. Então ele tem que ser eficaz em vivo, baixa toxicidade, e vários antifúngicos são tóxicos para a gente. Né? Isso, sem dúvida, é um problema, limita a dose que a gente pode dar, né? E tem que ter baixos custos para ser amplamente acessível. Não pode ser algo muito raro. O repertório que a gente tem hoje de antifúngico é limitado, apesar das empresas farmacêuticas até investirem de certa forma nisso, né? As grandes empresas têm basicamente um antifúngico muito popular, um antifúngico de uso intravenoso médico e um antifúngico que afetam a síntese da parede celular e um antifúngico que afeta a síntese de membrana celular. Então eles têm uma limitação, não tem vários, né, várias formulações para todas as doenças, um ou outro antifúngico tem uma formulação mais particular, mas se a gente comparasse essa linha com a linha de desenvolvimento de antibiótico, com a linha de desenvolvimento de remédio para coração, essa linha está hiper defasada, ia parecer que a gente não faz pesquisa no desenvolvimento de antifúngico. A gente tem um repertório bem limitado, né, antifúngicos que atuam basicamente em uma área restrita da célula, né, ou na síntese da parede celular, ou na síntese ou funcionamento da membrana plasmática. Mas vamos ver o que a gente tem então hoje à nossa disposição aqui. Vocês já ouviram falar de anfotericina B? Também conhecida como fungizona, né? É um dos antifúngicos mais comuns e mais utilizados, né, para tratamento, né, antifúngico. Foi extraído, né, originalmente de Streptomyces, né, e foi o segundo. Existe a anfotericina A, né, a anfotericina B funciona melhor, é isso que o pessoal usa. E o mecanismo de ação é bem simples. A anfotericina interage com o ergosterol da membrana e se liga no ergosterol. Só que aí descola o que está do lado desse ergosterol, que é a membrana plasmática. Então, como tem ergosterol em várias partes da membrana, no que a anfotericina encontra esse ergosterol e encontra outros, acaba formando um poro na parte da membrana descolada. Com isso, ocorre o extravasamento de conteúdo intracelular. O fungo simplesmente vaza até morrer. É um antifúngico que tem sérios problemas em relação a reações adversas. Ele é bem tóxico, né, a ponto de uma administração para casos mais difíceis, né, levar febre, calafrio, né, vômito, dor de cabeça, hipotensão e até falha renal. É uma droga que é mal absorvida no trato intestinal, então o uso dela vai ser praticamente intravenoso, mas ainda tem um amplo espectro de ação. É bastante usada, né, para, por exemplo, criptococcus, pastomices, citoplasma, diversos outros fungos. Infelizmente, resistência já foi descrita para esse antifúngico, relacionada à mudança no próprio ergosterol, impedindo a molécula de se ligar, né, ou a quantidade de ergosterol na membrana, então não fazendo muita diferença se algumas dessas moléculas estão afetadas ou não. Isso foi visto, né, em espécies de cândida, né, cândida lusitana, né, como aspergillus e outros fungos, como Pseudoerythrea boide. Agora, ainda é a droga inicial de escolha, né, para tratamento de micose invasiva. Né, e é uma escolha quase que automática para micoses letais. É uma dessas drogas que, no caso de uma infecção ocular, o pessoal usa para injetar. Né, ou até formas mais agressivas. Né, em infecções cerebrais, pode ser feita uma administração direta, o que significa, né, uma injeção de antifúngico na cabeça. Né, mais um problema relacionado à administração de antifúngico. Né, é algo muito agressivo para uma molécula ter acesso a uma parte do corpo. É uma droga hipertóxica, isso eu acabei de falar para vocês. E por isso algumas metodologias, né, algumas formas, por exemplo, de administração foram desenvolvidas para minimizar o dano, né, no paciente causado por essa droga. E essas drogas, essas formas de administração estão relacionadas à associação da anfotericina B com formulações lipídicas. Né? O ergosterol é um lipídio, está na membrana. Você pode aprisionar a anfotericina B em formas lipídicas e fungo produz lipase. Então, numa área onde o fungo está crescendo produzindo muita lipase, né, essas formas lipídicas simplesmente se dissolvem ali, são digeridas ali, liberando localmente o antifúngico. O que é interessante aí? O fungo aprisionado nessas formas lipídicas, né, ou em micelas, né, ou em associações de membrana, ele não vai, então, atingir, né, as células do rim. Não vai causar, então, uma nefrotoxicidade. Ele não vai afetar, não vai causar todos os efeitos colaterais que ele causa no corpo. Vai atuar mais localmente. São fórmulas bem mais caras, né, mas bem interessantes, porque promove essa liberação local, né, do antifúngico, são menos tóxicas para os seres humanos e aí permitem que a gente use uma maior dosagem de antifúngico. Então, o que seria letal no uso da anfotericina deoxicolato, que se chama, né, anfotericina livre, numa formulação lipídica você pode aumentar a dosagem. Então, aquele fungo que não está suscetível àquela dosagem de anfotericina B, pode ser que ele seja, porque tem pouco ergosterol na membrana, pode ser que ele seja suscetível quando se aumenta a quantidade de anfotericina B por conta, né, desse veículo que você está utilizando para administrar anfotericina B. Intravenosa. A anfotericina B pertence à classe dos polienos. Não é o único antifúngico dessa classe que é utilizado para o tratamento de micose. A nistatina, né, porque se ele estiver em Nova York, estatina. É um outro polieno que é utilizado e tem o mesmo mecanismo de ação da anfotericina B. Só que ele é bem mais tóxico que a anfotericina B. Muito mais tóxico a ponto de não ser utilizado, né, como um medicamento intravenoso. Como ele é utilizado? Ele é utilizado como medicamento de uso tópico, né? E ele é mal absorvido. E aí tem uma vantagem, ele é utilizado para infecções, né, de trato oral, esôfago, né, e gastrointestinal. Como ele é mal absorvido, o que você toma, você espere depois. Então ele passa, né, matando os fungos e depois é eliminado. Mudando de classe, mas mais ou menos com a mesma estratégia em mente. Qual é a estratégia? Né? Se eu afetar a membrana do fungo, eu vou desestabilizar o crescimento dele e posso matar ele. E aí vem a classe, que talvez seja a classe mais famosa de antifúngicos, né, que são os azóides. Eles vão afetar indiretamente o ergosterol. A amfotericina, a nistatina, né, os polienos, eles se ligam ao ergosterol, na equalização do ergosterol eles estabilizam a membrana, resulta em poros na membrana e o conteúdo intracelular sai. Os azoles, eles vão afetar as enzimas da síntese do ergosterol. Eles vão afetar a 1,4-alfa-demetilase. O resultado disso é que o ergosterol não vai ser formado no esterol, mas não vai ser formado o ergosterol. Esse esterol mal formado, ele vai acabar sendo incorporado na membrana, mas não vai conferir a mesma estabilidade estrutural que o ergosterol. O resultado disso é que o fungo está com uma membrana fraca. Essa membrana desestabilizada, né, prejudica o crescimento do fungo e ele para de crescer. E aí vem um detalhe, uma diferença dos polienos para os azoles. Os azoles têm mais um caráter fungistático do que fungicida. Enquanto não se está causando buraco na membrana, facilitando a saída dos compostos intracelulares, no outro você está simplesmente impedindo que um composto dessa membrana seja sintetizado. No que você para de dar esse azol para ele, né, e os fungos continuam a crescer mesmo que um pouco mal, né, eles vão voltar a sintetizar o ergosterol correto e aí volta a estabilidade. Então eles param o crescimento, mas lógico que nessa parada de crescimento, né, alguns fungos morrem, a membrana pode ser severamente desestabilizada, ou dá tempo das células do sistema imune, né, chegarem lá e aí acabar com a infecção. Exemplos de azoles. Né, miconazol, clotrimazol, cetoconazol, né, tem vários, né, compostos, né, que se assemelham de certa forma estruturalmente, né, com esses anéis, né, e alguns halogênios pendurados, né, esses halogênios que facilitam a passagem desses compostos pela membrana, né, e formulações que vão ser adequadas, né, para determinado tipo de condição, né, como inclusive candidíase vulvo-vaginal, né, em formulações de clotrimazol e miconazol. Outro medicamento da classe dos azoles, né, o itraconazol, esse já diferente dos anteriores, né, que permite, já permite o uso intravenoso, então a gente já pode imaginar que ele funciona para infecções sistêmicas, infecções mais graves, né, por outros fungos. Tem um espectro de ação ainda maior, né, pegando cândida também. E, bom, sem entrar muito em detalhes, né, alguns desses antifúngicos, né, vários desses antifúngicos afetam enzimas do tipo citocromo 450. E no nosso corpo, essas enzimas filtram tudo no rim, praticamente, aliás, no fígado. E várias, né, dessas enzimas, né, metabolizam uma série de outros medicamentos, a ponto de ser arriscado, né, o uso de um medicamento junto do outro. Então, interações medicamentosas ocorrem entre esses medicamentos. Então, isso vira um desafio para a administração desses antifúngicos, né, principalmente infecções mais graves, né, de acabar ocasionando uma interação medicamentosa, ou do medicamento aí perder efeito, ou de ter um efeito colateral e aí um prejuízo para o paciente. Eu não sei se alguém aqui já... Eu espero até que não, né? Já precisou tomar itraconazol, mas um conselho médico, é muito engraçado isso, o médico fala isso mesmo, né? Quando você for tomar esse medicamento, você toma junto de uma limonada, de uma Coca-Cola, o que parece absurdo, parece tipo receita, né, receita de cultura popular. Mas qual é a questão aí? A absorção de itraconazol é facilitada por pH baixo. Então, isso aumentaria, né, a presença do antifúngico no organismo, aumentaria, né, a disponibilidade dele, então, por consequência, né, no tratamento de uma infecção. Resistência já foi descrita a esses antifúngicos, né, e no que se baseia essa resistência? O antifúngico ele entra na célula, mas o fungo pode ter alguns mecanismos que favorecem a saída desse antifúngico. Um mecanismo é a existência de bombas de efluxo na membrana celular. Tem parede. Então, bombas são tipo transportadores ABC, né, iam pegar o antifúngico e jogar ele para fora, né, por transporte ativo. Assim, o antifúngico que precisa estar aqui dentro para afetar a síntese de ergosterol da membrana, né, vai estar, na verdade, do lado de fora. Então, esse é um dos mecanismos de resistência aos azoles. Um outro mecanismo é mutações justamente na enzima. O fungo pode bypassar aquela etapa da 1,4 demetilase que o azol atuaria, e acabar produzindo o ergosterol bem formado, por um desvio nessa via metabólica. Mais um exemplo de antifúngicos, e esse eu falei bastante hoje, de azol, que é utilizado no tratamento de cândida, o fluconazol. Tem uma boa disponibilidade, biodisponibilidade, pode ser administrado oralmente ou intravenoso. Ao contrário do itraconazol, que não penetra no fluido cefalo-espinhal, o fluconazol já passa a penetrar. Ele que é utilizado normalmente como tratamento de cândida, inclusive como profilaxia neutropênico, o paciente é neutropênico, já é administrado fluconazol para que evite que ele desenvolva cândida, mas isso é um problema. Isso pode levar ao aparecimento de cepas resistentes, e a gente já viu que nem todas as cândidas não álbicas são resistentes, são suscetíveis a ele. Algumas cândidas não álbicas são resistentes ao fluconazol, o que aí essa profilaxia pararia de funcionar. Para câncer ele é interessante, para outros fungos filamentosos já não é. Fungos filamentosos não são suscetíveis ao fluconazol. E por isso ele deixa de ser interessante como um super antifúngico. Ele não tem um amplo espectro de ação. Então, apesar dele ser interessante para cândida, não é qualquer infecção causada por fungo que vá ser tratada com ele. Alguns desses antifúngicos foram modificados e aí surgiram os chamados azotes de segunda geração, que são antifúngicos que foram quimicamente modificados, por exemplo, trocando um cloro por um flúor e aí aumentar a biodisponibilidade dele, a passagem dele através da membrana. Dá para ver que essa é uma geração mais avançada, é um antifúngico mais caro. O pessoal evita usar não só por isso, ele também é mais tóxico, levando a diversos efeitos adversos, mas é o antifúngico usado para algumas micoses, até candidias invasivas, e outras como a aspergilose invasiva. É um antifúngico bastante potente. E se uma empresa fez um azol de segunda geração, outras empresas o farão também, com o mesmo princípio de substituição substituição por halogênio em partes do antifúngico, aumentando a eficácia do antifúngico como possibilidade. Esse, por exemplo, teve com base em itraconazol, é 10 vezes mais potente que o itraconazol. Tá muito decorado para vocês, uma coisa meio... Ou tá dando para entender o básico, assim, diversos tipos de antifúngicos, mais ou menos o mesmo mecanismo de ação, diferenças químicas que levam a uma maior disponibilidade, uma maior... eficácia, essas partes básicas estão claras. Já passamos agora para outra classe de antifúngicos. Falamos então das polienos, que afetam o ergosterol da membrana, formando poros. Dos azores, que afetam a síntese desse ergosterol, né, desestabilizando a membrana. Vamos falar agora de antifúngicos que não funcionam, né, para a cândida, são usados principalmente para dermatófitos, causadores de micose de unha, né, que são da classe das alilaminas. Eles também vão afetar a síntese de ergosterol, mas numa etapa posterior à etapa que os azoles afetam. Eles vão inibir a escalena, a epoxidase, e o resultado também vai ser um esterol mal formado que vai para a membrana, e essa membrana não vai ter estabilidade. Então, o melhor exemplo para uma alilamina é a terbinafina, um antifúngico bem comum, né? Bem popular até. E aí, bom, falei para vocês que a maioria dos antifúngicos atua na membrana e na parede, isso é bem verdade, né? Mas temos exemplos de um antifúngico que inibe, né, a mitose por se ligar à tubulina, que foi extraído de um fungo. De um tipo de penicílio, de uma espécie de penicílio. É pouquíssimo usado, né? Não é eficaz para cândida, não é eficaz para aspergilos, né? Nem outras micoses, né? Tem sérios efeitos adversos, né? Mas ainda existe, né, com formulação oral. Bom, aí agora a gente vai para um conjunto de antifúngicos que afeta a principal estrutura, né, dos fungos, vai afetar a parede celular. E não afeta diretamente, ele afeta também enzimas da síntese de açúcares da parede celular. Os antifúngicos conhecidos como candidas, né, eles vão interferir na glucanossintase, inibindo a síntese de beta-1,3-glucana. Com a inibição da síntese de glucana, a parede celular vai ficar mal formada, o fungo vai ter dificuldade para se dividir, vai ter problemas para prolongar sua hífera, não vai crescer corretamente, não vai nem expor esse carboidrato na parede celular, a parede celular vai ficar desestruturada, não só facilita a ação do sistema imune, mas como prejudica o crescimento do fungo. Utilizado então, não como terapia de escolha, mas como, né, uma possibilidade para o tratamento de aspergilose invasiva, né? E aí, a aspergilose invasiva é que o voriconazol não funcionou, né, refratário aos outros antifúngicos, né? E alguns tipos de cândida, como candidíase mucutânea e candidíase candidemia, né? Candidíase infecção disseminada. Eu já acho que ele é funcionando, que estabiliza tanto que é bom, mas não tem como dar certeza nesse estado para todos os fungos. Vou dar uma olhada nisso. Bem, aquilo que eu falei para vocês, as empresas farmacêuticas terem, né, uma opção no seu arsenal de antifúngicos, né, com um antifúngico dessa classe que vai inibir a síntese de glucana, né, e os exemplos são, né, cascofungina, amigdalofungina, micafungina. Resistência aí é um pouco mais rara, né, mas já foi detectada com mutações em regiões da glucanossintase. É utilizado. O problema desses antifúngicos é que tem um espectro restrito. A gente já sabe que vários fungos causadores, né, de micose de interesse médio, ou são suscetíveis em doses elevadas desses antifúngicos, ou são naturalmente resistentes. Mas é um dos antifúngicos de escolha para candidíase invasiva, por exemplo, junto com o fluconazol. Quando vocês estiverem estudando micose em geral, né, e micose de interesse médico, em algum momento vocês vão topar com um antifúngico que já foi utilizado, né, e continua sendo utilizado em algumas partes do mundo. Já foi utilizado no Brasil e continua sendo utilizado em algumas partes do mundo, que é a fluocitocina, que é um antifúngico que impede a síntese correta de ácido nucleico, né, que seria então até um mecanismo diferente dos outros antifúngicos. Mas foi visto que a resistência a esse antifúngico ela é desenvolvida durante o tratamento. E por isso ele foi descontinuado em algumas partes do mundo, apesar de, eu acho que nos Estados Unidos ainda é utilizado, tá? Criptococcus e Cândida. Né? Então aí fica um detalhe, né? E aí um direcionamento para quando vocês forem ler, de acabar procurando, tentar procurar, né, literatura nacional também e ver o que está em uso aqui. Né? Por exemplo, a fluocitocina ela foi excluída em 2006 da relação de medicamentos nacional. Por isso, por ter visto, né, por ter sido visto, né, que vários casos, né, resultavam em resistência. Então, hoje no mercado a gente não encontra mais fluocitocina. Acho que ainda é possível importar, mas é um negócio bem raro. E essa resistência, né, que não é só um problema na fluocitocina, né, é um problema para vários antifúngicos. Vários mecanismos de resistência já foram descritos, entre a resistência de transportadores de multiresistência a drogas, transportadores, facilitadores de transporte, transportadores ABCs, que vão simplesmente jogar para fora da célula o antifúngico que você administrou para o tratamento daquela micose. Outros mecanismos, como eu já falei, incluem a modificação da enzima-alvo. Então, a enzima que sintetiza, né, aquele intermediário da via de síntese de ergosterol, ela pode estar modificada. Ou ainda, né, um mecanismo de que a célula possui de superexpressão da enzima-alvo. Então, não importa que você tenha ali bastante antifúngico e até a célula é sensível a ele, mas a enzima que ele atua, né, está em tamanha quantidade que tem sempre a enzima livre para realizar o caminho metabólico ali, para completar o caminho metabólico. Então, acaba-se que dessa forma o ergosterol é sintetizado. Então, assim, não teria efeito, né, aquela concentração que você colocou de antifúngico, a não ser que você ultrapasse a concentração dessa enzima que está em maior quantidade. Qual o problema com isso? A gente viu que não teve nenhum exemplo que não tinha efeito adverso. Não tem nenhum exemplo que não era tóxico de alguma forma para o paciente. Então, é um balanço muito cuidadoso que a gente tem, né, de administrar quantidades que vão matar somente o fungo e não o paciente. E vários desses mecanismos já foram descritos em diversos fungos, né, em diversas espécies de cândida, né, Cândida alba, Cândida brata, tropicalis, dubrinensis, cruzi, né, e outros fungos, né, Cryptococcus, Topaz, aspergillus, né, para antifúngicos, notem, né, até dos mais recentes, até dos azoles de segunda geração, como posaconazol e voriconazol, desde superexpressão de bombas de efluxo, superexpressão da enzima-alvo, né, mutação na enzima-alvo. Né, então, né, tendo antifúngico, né, não é nenhuma loucura dizer que em algum momento, né, um microorganismo resistente vai existir por conta disso. Não sei se vocês viram, coisa de menos de 3 dias para cá, saiu um vídeo que está sendo amplamente divulgado no Facebook, do desenvolvimento de resistência numa placa de petri gigante de bactéria. Alguém viu isso? Conta pra gente o que é. É só que ele conseguiu fazer a placa e propagar mais. Acho que se lá fazendo uma condição. Foi um experimento em bactéria, né? Mas muito interessante que o cara pegou um placão de petri e dividiu E em cada momento ele colocou um meio de cultura aqui. Então ele colocou um meio de cultura sem nenhum antibiótico, aqui com antibiótico, e aqui ele colocou 10 vezes a concentração de antibiótico, e aqui ele colocou, na verdade, 1000 vezes, tinha mais aqui da concentração de antibiótico, e aqui ele colocou a bactéria. E essa bactéria foi crescendo. E o que ele vê é que em determinado momento, uma população é gerada e cresce, e depois outra aqui e toma conta da placa, e mesmo com 10 vezes de antibiótico, tem sempre algumas populações geradas, e elas até competem, né, porque elas estão competindo por alimento aqui, e isso chega no 1000 vezes, né, de concentração. Lógico que aqui são muitas gerações, né, a gente está falando de uma área grande, né, de crescimento, né, de muitas gerações, né, de bactérias, mas isso é um experimento que mostra para a gente, né, que essa seleção, né, ocorre, né, e que até a indução dessa, e em fungos já foi visto isso, né, a indução da resistência, né, por mecanismos que diferem um pouco da seleção em si. Como já falei, mecanismos que, como você causa na membrana uma desestabilização da membrana, né, proteínas que estão na membrana acabam caindo no núcleo, são translocadas para o núcleo, elas ali funcionam como fatores de transcrição, transcrevem genes, né, modificam a transcrição gênica a ponto de passarem em um determinado momento a expressar, né, mecanismos, né, como essas, como mais, né, enzimas-alvo, né, ou como enzimas-alvo mutada, né, ou como fatores, né, ou com bombas de efluxo, e isso acaba gerando, né, então aquele isolado, né, que é resistente àquele antifúngico. Como é que a gente trabalha isso para isso não afetar muito um tratamento? É, né, um consórcio, né, existe um consórcio europeu, o EUCAST, um consórcio americano CLSI, né, que funciona como um metro para a saúde, mais ou menos é um consórcio que determina padrões, né, determinou um teste padrão para determinação de susceptibilidade a antifúngicos. Então eles pegaram uma série de antifúngicos patogênicos, né, diversos cândidas, diversos criptococos, diversos aspergidos, e estabeleceram que em um determinado experimento, se a concentração de antifúngicos que eu coloquei lá permitir o crescimento de determinado fungo, significa que ele é resistente. Então, qual são os padrões ali determinados, né? É o fungo, né, o tipo de fungo, é o antifúngico e a concentração. Então, eu posso ter aqui linhas com diversos antifúngicos. Aqui eu só vou crescer um fungo, né? Então, vamos disputar Candida albicans. E eu vou ter um gradiente, né, de concentração, que pode variar de 0,3 a 16 miligramas por litro. Né? Em azotes, por exemplo, mas em polienos é outro gradiente, em anfotrecina B é outro, né, em terbinafina é outro, por aí vai. Posso colocar em um corante nesse meio para ele ficar azul, e quando o fungo crescer, isso vira para rosa. Então, como cresceu aqui em concentrações baixas, eu determino que esse fungo aqui é suscetível. Esse aqui, que cresceu em condições altas, esses aqui, na verdade, eles são resistentes. Se eu fizer esse teste, né, aqui o fungo demora um dia, dois dias para crescer, dependendo do fungo. Eu fazendo esse teste no meu ambiente de hospitalar, eu já sei que para determinado antifúngico, aqui vamos chutar o conazol, o fungo é resistente, mas para cascofundina ele foi suscetível. É esse antifúngico que eu vou utilizar. Não gasto tempo, né, de medicamento intravenoso que causa efeito colateral com aquele paciente. Então, baseado nesse teste, né, a gente realiza hoje vários testes em laboratório para determinação se novos antifúngicos têm um perfil que vá funcionar em determinados fungos ou não. Né, são adaptações desse método utilizados em laboratório para determinar se um novo antifúngico, né, se eu pegar esse voriconazol que tem 3 flúores aqui e colocar, né, um cloro aqui e testar, né, se esse aqui vai ter uma eficiência melhor ou não. Ou fazer ainda coisa diferente, né, de pendurar em algum lugar aqui um, né, zinco, sei lá. Né. Isso na realidade existe, isso são testes que, se a gente visitar os laboratórios da UFRJ, a gente vai encontrar. Se você estiver no biologia celular com a Luana, é o que ela faz no laboratório, né? São esses testes para identificar se novos antifúngicos ainda não no mercado, antifúngicos recém-sintetizados, são utilizados, poderiam ser utilizados, né, por apresentar eficácia, né, no, frente ao crescimento in vitro, né, de alguns fungos. O nome desse teste aqui é microdiluição em calda, né, é um teste que determina a MIC, né, ou assim em português, né, a concentração inibitória mínima. Então é isso que é realizado para identificar se um antifúngico funcionaria ou não em um determinado isolado. Está, né, tendo um surto de cândida no hospital, pega-se essa cândida, faz esse teste de MIC. Ó, não adianta dar fluconazol, dar caspofungina, que é o que funcionou. É essa a ideia. Não é só essa a preocupação que um hospital tem que ter, que um corpo médico tem que ter na hora de administrar um antifúngico. Ele tem que ver se para aquele tipo de infecção, né, o antifúngico está adequado, já que numa infecção sistêmica você precisa de um antifúngico que tenha, né, uma alta biodisponibilidade, né, o antifúngico tem que chegar no local da doença, senão você cai no caso que você precisa de repente injetar o antifúngico diretamente sobre a lesão. E ainda, que ele não vá ter interações que vão levar ao comprometimento maior do paciente. Né, vários antifúngicos afetam enzimas do fígado. Um sujeito, né, com cirrose hepática não vai poder tomar esse tipo de antifúngico. Né? Vai agravar o quadro dele e ele vai morrer por uma falência hepática ao invés de uma micose. Né? Utiliza-se então um antifúngico que tenha menos interação com enzimas hepáticas. E além, né, da interação do antifúngico com componentes do nosso próprio corpo, né, como por exemplo células do fígado, né, que vão, aliás, enzimas hepáticas que podem levar a uma sobrecarga do fígado, né, os antifúngicos, como outros medicamentos, interagem com uma diversidade de outros medicamentos. O risco é na administração de um determinado antifúngico com um medicamento que vai levar ao não funcionamento daquele antifúngico. Fiquem tranquilos, essa tabela vai para vocês, depois vocês leem ela com calma. Qual é o problema aí? Né? Se eu administrar um antifúngico que vai interagir com o medicamento, diminuindo a eficácia dele, né, ou dele ou do antifúngico, né, administrar um antifúngico que interage com o medicamento para a pressão arterial, e o paciente ter um surto, né, um quadro de hipertensão, é um problema, isso tem que ser avaliado. E aí, nesse caso, o medicamento de escolha que não causa uma interação com aquele medicamento tem que ser provido. Se fosse só isso, ainda estava bem, né, num ambiente hospitalar. Outra coisa pensada, que é o custo do tratamento, Né? Se o tratamento for muito caro e o preço de antifúngico para a mesma, com a mesma finalidade, né, pode variar de R$1.000 em determinadas formulações a aquelas formulações mais interessantes de anfotericina B, aquelas formulações que não possuem mais de anfotericina B vão para quase 20 mil, e lógico que isso é um salto, e lógico que isso impacta o sistema de saúde, então a busca é para um tratamento que seja viável a todo mundo. Dando um exemplo, né, um tratamento para uma micose de unha pode variar, né, de menos de R$100 a mais de a quase R$2.000, a mais de R$1.000. E aí, uma estratégia de tratamento, né, é o uso combinado de antifúngicos. Né, isso é utilizado para diversas infecções. Acho que inclusive alguns tipos de cândida, vou checar isso realmente, não lembro de cabeça qual o tipo de candidíase você pode administrar combinado. O que, que seria combinado? Né, seria uma terapia, né, conjunta de dois antifúngicos, né, que funcionem de forma sinérgica, né, então os dois funcionem potencializando, né, o resultado, sendo, por exemplo, um para síntese de aldosterona, um fluconazol associado a uma candina, então aí atuariam em dois alvos diferentes, né, e aí a chance de matar aquele fungo é maior, e com isso você administraria menos antifúngico no geral, menos um antifúngico específico. Então, se um é tóxico e mais eficaz, o outro é menos tóxico e menos eficaz, você teria um conjunto de ações quando você diminuir a toxicidade global sem cair a eficácia desse conjunto de antifúngicos. Né? Isso é uma ideia não muito nova para antifúngico, uma ideia nada nova em termos de sociedade. Né? É quase que o que o guerreiro fazia, né, ao usar duas armas ao mesmo tempo. Bom, e aí, né, aí nada mais biotecnológico do que isso, né, síntese de novas drogas, né, para o tratamento de doenças, né, é um grande obstáculo hoje na ciência. Eu não mostrei nesse slide, mas eu mostrei na aula passada, né, é a prioridade, né, em termos de micologia médica, né, você vai no congresso de micologia médica, né, os diretores do congresso, né, a comissão organizadora reforça isso sempre, né, os presidentes de sociedade, que o desenvolvimento de novos antifúngicos é uma coisa crucial para o desenvolvimento do tratamento antifúngico. Né? Já vimos que resistência ocorre, que o fungo desenvolve mecanismos de resistência, que o repertório é baixo de antifúngicos, então, né, essa interrogação tem que sumir, né, e novos antifúngicos têm que surgir num futuro próximo para a gente ter um repertório decente, né, que vá tratar sem causar, né, efeito colateral, sem causar dano, sem causar problemas de resistência, sem causar surtos de infecções fúngicas. Gente, para essa aula eu usei basicamente, né, para a aula de Cândida, né, usei basicamente esse livro, né, como fonte bibliográfica, e um artigo do pessoal aqui do Brasil, né, com as últimas estatísticas e conselho para tratamento, né? Para a parte de antifúngicos, foi, né, assim, diversas fontes, mas depois, com calma, se vocês tiverem alguma dúvida, eu passo para vocês, mas vou selecionar uma outra revisão que tenha isso bem compilado. Nesse livro já tem bastante coisa de antifúngicos, com certeza é mais completo do que eu dei, um detalhe ou outro, coisas mais relacionadas ao Brasil, que não vão estar aí. E já são 4:30, posso acabar a aula aqui, vocês têm alguma dúvida, querem discutir alguma coisa? Todo mundo entendeu tudo, posso dar uma prova na próxima meia hora, que aí todo mundo vai tirar 10. E aí pergunto para vocês, essa foi uma aula com uma cara bem mais médica, e eu sei que foi um pouco meio decoreba, um monte de nome, um monte de características, e eu tentando não falar termos médicos que a gente ainda não está muito familiar. O que vocês acham disso? Há uma expectativa de vocês para o curso? Vocês preferiram mais a aula que tem mais mecanismo, que foi tipo a aula passada? Alguém quer dar aula passada? Mas tu curte, né? Isso eu já sei. Alguém quer? Que tipo de visão vocês querem ter? Visão lesão, médico, né? Ou mais mecanismo molecular? Ou quero saber mais de tratamento, preciso disso mais e bem explicado? Escolher uma maneira do tratamento. Até amanhã então, gente.